TAM 3597, não escuta da Torre Salvador? Afirmativo, TAM 3597, vai passando o Índia Serra, estabilizado, baixado travado. O 3597 tem livre pouso na pista no zero, vento 030 graus, 049, informa o aeronave da Azul fazendo check de motores na Taxiway Golf. Paciente, tem livre pouso, TAM 3597. Salvador com 1995, está numa longa baixa cara. Com 1995, muito bom dia, o ajuste no 0 no 2, número 2 para pouso. 995, gente. TAM 3597, no solo 33, livre à direita, mantém, me escuta, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 09 do Patiuno. Livre à próxima direita, mantém a escuta, segue via Alfa Juliette, a posição 09, Patiuno, TAM 3597. Com 1995, autorizado pouso, pistão no zero, vento 050 graus, 069, informa aeronave da Azul, fazendo cheque de motores na Taxiway Golf. Gente, o cheque de motores, ele pouso com 1995. Pouso 995, Solas 36, livre à direita, mantém me escuta. Prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 03 do Tati 1. Alfa Juliette, 335, Pouso 995. Oi, Salvador, muito bom dia, boa noite, 04. Pongol 904, muito bom dia, hoje estou no 0 no 3, reporte baixar travado. 1013, reportará baixar travado, no 804. Visual com a pista, baixou e chegou, gol no 804. 1804, tem livre pouso, pista no 0, vento 040 graus, 049, informa a aeronave, a interseção Golf fazendo check de motores. Assistente, onde é a posição da aeronave? Confirme. Qual a posição da aeronave? Não creio o tipo, creio que seja um Embraer devido a ser aeronave da Azul. No 804. Bom, aquela ótima tarde aí. Lá na. Quando a gente sai lá na 28. Ok, valeu. Sim. 1804, salas 42, chega à direita, mantém uma escuta, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 01 no Tupati 1. Alfa Juliette, posição 01 na sua escuta, 1804. Salvador, bom dia, Gol 1715, meia milha para externo, visual. Gol 1715, muito bom dia, hoje o China 013, já pode baixar travado. 1093, está baixado travado. 1715, tem livre pouso, pistão no zero, vento 050 graus, 05 nós, informo uma aeronave na taxiway Golf, efetua um check de motores. Ok, está ciente, livre pouso está 10, Gol 1715. Golfão 7 no 5, salas 48, livre à direita. Mantém me escuta. Atualizado táxi via Alfa Juliette para a posição 02. Alfa Juliette para a posição 02, zona 7 no 5, sim. Então, 31171, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Lida, Vigi, onde intercepta o Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120, décima 8, e o transponder 5443. Apenas corrigindo, o controle opera em 119, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, circulando a 10 com curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, Apesulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 3, após Concorde. 19-8, controle, 5443, transponder, está 3171, portão 8. Botão 3171, cotejamento com a Redson, pronto para o estiver acionamento. Para a próxima. Torre Salvador, voo no 607, bom dia, duas milhas em dia certo. No 607, muito bom dia, hoje o Chino 0 no 3, já pode baixar, travado. Tá bem. A baixada de travado no 607. O Gol 1607, autorizado pouso pistão no 0, vento 050 graus, 049. Informo um tráfego da Zuna, ataque foi Golf, fazendo um check de motorista. Sente do tráfego, livre de pouso para o Gol no 607. Bruno 607, solo 54, Lívia direita, mantém escuta. Prosseguirá o táxi via Alfa Juliette para a posição 05 do Pátio 1. Alfa Juliette para a posição 05 do Pátio 1. 607, na sua escuta. Salvador, gol 1897. 1897, muito bom dia, hoje o Chino 013, já posso baixar travado. Baixei, chegou agora, bom dia, 1897. 1897, tem livre pouso, pistão no 0, vento 030 graus, 039, informo, tráfego da Azul, na taxa Golf, efetuou no cheque dos motores. Tem livre pouso, pistão no 0, gol 1897. Pro 607, a posição 5, né? Posição 05 no 607. Obrigado. Salvador, tá 3171 no 8, bora puxar essa lágrima. O 3171 na guarda do pushback acionamento. Guarda. O gol 1897, sola 57, livre à direita, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 10 do Pátio 1. Gente, autorizado livre à direita e prossegue via Alfa Juliette, posição 10 Pátio 1, gol 1897. Salvador, 3171. siga 3171. Aguardando a movimentação de baixo. Gente, tem um Vang da Gol que passará sua retaguarda após estar autorizado para estiver estacionamento, chamando o pronto táxi. Ah, ok, obrigado. Vai aguardar a passagem do trapo da retaguarda após autorizado de coordenação.